DJ, meu mano, é nóis. Safiróis, destravei com a voz. Fechou o bugueto. Tá fechadão no bololô. Revoada, né? Eu não tô de a pé. E a sola do Air Max Plus não gasta, né? Revoada, né? Eu não tô de a pé. E a sola do Air Max Plus. Chefe, o mandrake é 18 que late. E mais 20 que morde das cachorras dos drag. Festa linda, eu tô como o Neymar tá online. Ele nunca me viu na quebra de dois escape. Os meninos trajado tipo máfia na Nike. Só nós vem chaveado, rodeado de nave. O pai tá on, só revoada. Uma aliança de ouro e nova aliança de prata, yeah, yeah. O pai tá on, só revoada. Uma aliança de ouro e nova aliança de prata. Uma aliança de ouro. Malandro é o pato que nasce com os dedos grudados. Só pra não usar aliança, não dá confiança. Que nós te encanta, leva pro motel e faz você gozar. O sonho de infância é lançar uma como uma nave do ano. Pra nós festejar, levar a brancona. Cumpre a vela preta, mas essa é blindada. Quero ver parar. O pai tá on, só revoada. Uma aliança de ouro e nova aliança de prata.